Cumprimento a presidente da casa, vereadora Cirlei, colegas vereadores, vereadoras, veículos de imprensa, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje. Quero cumprimentar a nossa secretária Adelar e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje cumprimentando na pessoa da presidente da Igreja Luterana do Entrepelado, a minha amiga Dione Scheffel, pela grande vispada que realizaram no último domingo em prol daquela localidade. Sabemos como é difícil nos dias de hoje alguém que se prontifique para liderar este tipo de responsabilidade. Falo também pela nossa região da dificuldade que todas as comunidades enfrentam em relação a isso. Como é bom quando vimos alguém com essa disposição de fazer com que as comunidades possam permanecer firmes e fortes e que os nossos jovens sejam também mais entrosados nesses trabalhos voluntários para que as nossas raízes, com o tempo, não acabem se terminando. Quero também, senhora presidente, falar aqui da minha alegria de ver o Centro de Atendimento do Cidadão em Fazenda Fialho, todo reformado pelo Executivo Municipal. Há um tempo atrás, as mulheres que ali fazem seus cursos haviam me cobrado por uma reforma. Imediatamente levei essa demanda ao Executivo Municipal. E o prefeito Tito enviou uma equipe até o local para ver sobre essa demanda. E logo em seguida, já se iniciou os trabalhos de reforma ali naquele centro. Na última semana estive lá e saí muito alegre de ver aquela mulherada toda feliz e quero aqui agradecer à administração municipal por ter ouvido a minha demanda com carinho e posteriormente ter feito toda aquela reforma. Que mais mulheres daquela região aproveitem aquele espaço que ficou muito bonito e assim participem também dos cursos que ali são dados semanalmente. O meu desejo aqui é esse: que a nossa gente tenha sempre o mínimo de atenção e de respeito. Quando falo em demandas, vem aqui a minha luta junto ao Executivo com a Escola Emel. Escola essa que também foi feita uma reforma muito grande, o que nos enche de orgulho de falar por ver toda aquela equipe, direção, professores, funcionários, pais, alunos, enfim, uma comunidade inteira grata pelas melhorias ali feitas em todos os sentidos. Na última semana, conseguimos, junto ao Executivo Municipal, toda a tinta para pintar o piso do ginásio. Tinta essa que tem um valor bem significativo por ser a melhor para pisos de quadras de esportes. E, mais uma vez, o Executivo foi parceiro da nossa escola e, assim, comprando essa tinta que era o que faltava ali para que aquele ginásio estivesse pronto. Isso tudo nos anima para continuar lutando cada vez mais. Porque quem ganha com tudo isso não sou eu nem o prefeito, mas sim toda uma comunidade. Que a nossa passagem por aqui seja marcada por coisas que agradem aos interesses da nossa gente. E quando ouço aqui que o prefeito é o pior dos últimos 7 anos, fico na dúvida em vários sentidos, porque tem sido sempre muito atencioso e disposto a ajudar quando levamos as demandas da nossa comunidade até o Executivo Municipal. Então, alguma coisa parece estar estranha. Antes, eu era o melhor do mundo e, de repente, eu virei o pior. Tirem suas conclusões. Antes de encerrar, quero aqui falar que na próxima semana farei um novo requerimento ao Dyer, pedindo novamente que seja feito conserto em algumas partes do asfalto na RS-020, porque está afundando. E assim fazendo com que acidentes possam vir a acontecer. Reforço aqui a fala de um motorista da nossa região. Os quebra-molas que foram colocados na ponte, por que não usaram esse material desperdiçado para arrumar aquelas crateras que estão se formando na faixa? Sendo que o tráfego na ponte está liberado em duas mãos. Eis a questão. Que possamos sempre ter a sabedoria necessária para auxiliar a nossa gente naquilo que mais precisam e mais merecem. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.